de pizzaria, distribuidora Gata Jato. Bora minha série, a do Lucas, bora parceiro Léo, estoura, Naldo Vieira Produções. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beija outras bocas depois que termina, é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas me esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Mudar de telefone, de cidade vai. Mas me esqueça-me se for capaz. RS Motos e Som Automotivo. Bora Robson, Alex Gravações, Gustavo Gravações, JS Produções, bora Gibel da Saúde. Aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beija outra boca depois que termina, é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas me esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Mudar de telefone, de cidade vai. Mas me esqueça-me se for capaz. Robson Couve do Paredão, Nando Som, João Celular, Chácara Rodrigues, bora Gilson, Neguinho e Zé, a toda a galera, bora Marcelo Lima Produções. A cerveja é na canela.